nada poderá calar o adorador. Sua fé inabalável o sustém, sua força vem de Deus. Nada poderá detê-lo. Na palavra de Deus, ele sabe que deve confiar. Nem chuva, nem vento forte o faz parar. Nem o sol que encandeia o faz temer. Tem a fé de Abraão dentro do seu coração. Muito além das estrelas está a sua fé. Seu pensamento está no Senhor, está no seu Deus, no seu Redentor. Da sua palavra se alimenta, é um vencedor. Nada poderá calar, nada poderá calar, nada poderá calar um adorador. Nada poderá calar, nada poderá calar, nada poderá calar um adorador. Vento forte o faz parar, nem o sol que encandeia o faz temer. Tem a fé de Abraão dentro do seu coração. Muito além das estrelas está a sua fé. Seu pensamento está no Senhor, está no seu Deus, no seu Redentor. Da sua palavra se alimenta, é um vencedor. Nada poderá calar, nada poderá calar, nada poderá calar um adorador. Nada poderá calar, nada poderá calar, nada poderá calar. Adorador.